Seção 156 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Ariana. Ela é o tipo perfeito da Ariana. Branca, nevada, púbere, mimosa. A carne exuberante e capitosa trescala a essência que de si dimana. As níveas pomas do candor da rosa, rendilhando-lhe o colo de sultana, emergem da camisa cetinosa entre as rendas sutis de filigrana. Dorme, talvez. Em plácido abandono, lembra formosa no seu casto sono a languidez dormente da indiana. Enquanto o amante pálido, a seu lado, medita, a fronte triste, o olhar velado, no mistério da carne soberana. Fim do poema.